É isso que ela quer que eu toque. Pensa que é que eu toque essa música. Essa é na quena, eu toco melhor. Mamãe Oxum na cachoeira. Essa é na quena. Ah, não, não tá cantando. Olha lá. Aí não. Ah, tem essa aqui. Essa é igual? Não. Tem essa, a duas.